Agora, agora, The Fest DJ Edison, in the news at live, live. Era isso! Era isso que vocês queriam. Eu avisei pra não mexer com o águia. O meu águia, ele tá furioso. E ele vai é na pressão. Joga a mão. Subindo, vai pra cima, meu águia. 5, 4, 3, 2, é fogo. Hoje aqui no recreio, vem a Mandirela abrindo as suas asas. Toma tuas bicadas, bucudo. O águia chegou. Eu quero saber quem é que tá solteiro hoje aqui no recreio. Bota o bracinho pra cima. Só quem tá solteiro. Agora vai. 1, 2, 3. Metralha duro. Torcida do Paysandu aí, botando o bracinho pra cima, só quem é do Bicola. E quem bota fé que o Paysandu não vai cair de jeito nenhum, bota o bracinho pra cima, só a torcida do Paysandu. E quem é do clube do Remo também vai botando o bracinho pra cima, vai botando o bracinho pra cima, só quem é do Leão. Bate na palminha e bate na palminha, torcida do Leão, do Paysandu. Eu quero do Paysandu fazendo desse jeito aqui, ó. Põe a mãozinha pra cima e grita. Peraí. Eu só pedia do Paysandu. Agora eu quero ver o Fenômeno Azul botando o bracinho pra cima. Só quem é do clube do Remo. Quem é do clube do Remo? Joga pra cima agora. 1, 2, 3, vai. Põe a mãozinha pra cima e grita. Não, tem que ser mais alto, tem que ser mais forte. Eu quero ver todo mundo cantando. Bora, Alisson! Deixa vir! Não vou. desse jeito mesmo. Agora, pai. Você é a página virada. Vamos junto! Equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. E agora? Agora vai pagar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. Eu já falei, Alisson. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Só que no pop não é no 12, no pop é no 14. O pop não é no 12, o pop é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, é bacana. Bora fazer com carinho agora, Ellison. Vai! DJ Ellison. É assim que eu gosto. Desse jeito mesmo! E a gente? A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego, férias de verão. Nossos vamos juntos! Acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal, me traía. E se não der certo? Vai morar daqui, a chave tá em cima da... Obrigado, meu compadre gordo, tá aqui presente com a gente, da família GDA! É o nosso vereador do povão! Cima, ele o considerado! A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego, férias de verão. Nosso sossego, mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal, me traía. E eu dizendo a todos pra mil maravilhas. Deixa na batida, deixa na batida, deixa na batida, na batida, na batida, na batida, na batida, na batida, na batida. Parabéns à minha igreja amiga Glau, tá de aniversário hoje. Alô Glau, bora comemorar, Breno! Breno do Chicote, meu irmão, tamo junto, é a Glau Metralha! E a galera que tá de aniversário hoje, parabéns! A esposa do meu grande amigo é a Thalia. Thalia Cardoso. Tá de aniversário da família GDS também. Thalia! Mas eu acho que não é essa, não. esposa do Alan da GDS. Parabéns pra você também, tá de aniversário hoje. Vamos detonando. Vamos assim, depois teus parabéns. Ô, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o piro da gente. Vindo ele pra confesso, tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar, pra sentar, pra sentar no pra sentar, pra sentar, pra sentar no Alô, Rodrigo! E aí, Roberto? Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela, vai no seu contato e procura o número dela. Fala que gão pra ela, pra ligar pra ela. Égua, tá de Vascão! Hoje deu uma vontade de comer a xereca dela. Obrigado, Maninho Pezão. Ele e a Débora com a gente sempre. A Débora no coração, sempre, né, Maninho? Alô, Pezão! Aqui na favela, pra sentar no pão. Vinha aqui na favela, pra sentar no pão. A madrinha France também. DJ Lohan. Alô, Manga Larga. Te ver contente, não abandona o piro da gente. Que no ele pra confesso, tu tem moral. Vinha aqui na favela, pra sentar, pra sentar, pra sentar no pão. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pão. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pão. Bora, DJ Alisson, vai, DJ, cuidado! Cuidado com a cuca, que a cuca te pega, que pega daqui, que pega de lá. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega, que pega de lá. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega, que pega daqui. Dali Alisson! Deixa na batida, só quem dá de rock, só quem dá de rock, só quem dá de rock. Vai parar só na terça-feira e quem é? Então, hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock e ninguém vai me segurar. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desce com o mundo batendo no chão, desce com a bunda batendo no chão. E o que que é boa? Quem é que não deve nada pra ninguém aí? Aqui no recreio. Quem é de Ananindeua? Bota o bracinho pra cima também aí. Quem é de Ananindeua? Bota o bracinho pra cima, só quem é de Ananindeua. Quem não deve nada pra ninguém, quem não deve, não teme. Bota o bracinho pra cima também. E diz assim quando vem nas festas da aparelhagem. Ó! Oh! Bagulho de... Bagulho de... Bagulho de... Bagulho de... Bagulho de... Bagulho de... Tá doido, velho! Bagulho de... Bagulho de... Bagulho de... Bagulho de... Bagulho de... Bagulho de... Bagulho de... Bagulho de... Bora, peso! Marinho Ed, tá aqui com a gente, bora pra cima, manduca! Está difícil de entender, já não sei o que você quer, brigas com o meu coração, isso, né, Kleber? Que só presente quando te hoje é aniversário da Duda. Que eu te ligo, estás com... Tá de aniversário. E tá comemorando aqui no Pop. Alô, Kleber, negão. Alô, Ed. Vem aqui, Ed. E tá louco que essa patricinha. Eu quero algo sério e não brincadeirinhas. Baby, eu cansei de tentar de novo. Eu vou tirar o pé. Vou tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Vou tirar o pé dessa relação. Pensei que me amavas, mas na real é só atração. Banda AR15 disparando. Falando em o quê? Tamo junto. Alô, Mantezinho. Acorda 6 horas da manhã pra divulgar as festas, meu. Ele não dorme, na verdade. Vem, vem, vem, vem. Pebandeira, pebandeira, pebandeira, pebandeira, pebandeira, pebandeira, pebandeira, pebandeira, pebandeira. Esse pop te deixa doido, mano. Pebandeira, pebandeira, pebandeira. Vem, vem, Ceará. Pebandeira, vem, Ceará. Pebandeira, me abandona mais, pai. Pebandeira. Bora, Dieguinho. Pebandeira. Bora, foca, Mixer. Pebandeira, e as bandidas. Nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida. Quem conhece a bandida? Bandida, né? Quem conhece? Quem conhece? Aponta pra ela, aponta! Aponta pra ela, aponta! Aponta pra ela, aponta! Bandida, nera tu que era bandida. Tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida. O homem que quer, ela fica até com mulher. Chega de táxi, a maior vibe na hora de ir embora, nunca vai a pé. Mas ela é gostosa demais, é mulher, ela sabe o que faz. Quem pegou só pega uma vez, porque na segunda ela não se quer mais. Quem pegou só pega uma vez, porque na segunda ela não se quer mais. Nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, bandida. Diferente, diferente. E essa música aqui, a gente vai dedicar pra esse grande amigo, esse grande parceiro que a gente perdeu na noite de ontem, que foi o nosso parceiro Necon, o Necon do Pop, o Necon da Pariguesa. Tenho certeza, se ele estivesse vivo hoje com saúde, ele estaria aqui em cima desse palco, brincando, se divertindo junto com a gente. Necon, que papai do céu te receba de braços abertos, meu irmãozinho. E que você se divirta do lado e dos braços do nosso Senhor Jesus Cristo. E se ele tivesse aqui, a música que ele me pedia, na verdade ele tá aqui nos nossos corações. Essa é pra ti, meu brother! Você é um fucking hater, esteja. Valeu, Necon! dancinha do pop, pop, pop, vai na dancinha do pop, pop, vai na dancinha do pop, pop, faz a dancinha do pop. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Vem com a família. Eu te amo tanto, mas assim não vai rolar. Quando eu quero transar, você quer deitar. Então, meu amor, você pode descansar. Mas quando eu meter o pé, não venha me procurar. E agora? Não, não venha me procurar. Sempre dizia pra aquela filha dia que negar em casa, eu vou procurar. Toma, Eris, mais uma, vai. Sempre dizia pra aquela filha da puta dia que negar em casa, eu vou procurar na rua. Se não esquece a porta tá fora, não. Tá suave, tá suave, tá suave, tá suave, tá suave, tá suave, tá suave, tá suave, tá suave, tá suave, tá suave, tá suave, tá suave, tá suave, tá suave. Quando ela escuta o pop tocar, ela fica maluca. Automaticamente, quando ela escuta o live tocar, ela fica maluca. Ó, bota a mão no joelho e desce. Vai tremendo essa bunda. Foi difícil pra você acreditar que eu sou um. E quando a gente briga e que vê que mais se ama, então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama. Bora, Kleber! Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa. Joga pra cima, libera! Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero. Alô, Cirão! Da PJ! Porque ninguém vai estragar meu dia. Bora de monitor! Avisa. Cúpula! Eu cheguei com tudo. Alô, Stefan. Quebrando tudo. Como é que é, maninho? Olhar apaga a luz. Não te afoba, Ciro, calma. A recalcada pira. Falciane conspira pra despertar inveja ali. Se não gosta. Olha o bolo da GDK também. Já está aqui presente aí do Cicinho. Acha gelo, garoto. Se não gosta, senta e chora. Vai sair de casa pra causar. Cheguei chegando. DJ, tá bebo? Tá roubando a brisa, pô. Ó! Oh! Então solta de novo pra nós e Brasil. Alô, Papito! Nossa, que delícia, hein? E a estrelinha, cadê ela, hein? Uva! Nossa, que delícia, esse baile tá uma uva! Virou disputa! Alô, bicho, marque! Qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula? Qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula? Qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula? Qual bumbum mais bate? Raimundinho dos financiamentos também tá aqui presente com a gente, Gel da Âncora, Rogério do Colchão e Fabrício do Águia, galera do Grupo Mensônia! A loira, morena, branquinha e as ruivas! O grave bate, tua bunda pula, vai! Quando bate o grave, a sua bunda pula! Quem é que tá solteiro hoje aqui? Quem é que tá solteiro? Quem é que tá solteiro? Quem é que deixou a mulher em casa? Quem é que deixou a namorada em casa? Ou qual foi a mulher? Aliás, quem deixou o outro? Foi ele que te deixou? Ou foi ela que te deixou? Olha o papo dessa música aí! Gente, só! Um, dois, três, quatro! Bebendo,

jogando a bunda, vai que vai quicando, vai que vai cantando, vai que vai quicando, jogando a bunda. É guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, afronta, é guerra, afronta, é guerra. Vem pro baile funk, vem pro baile funk, arrocha, arrocha, arrocha, arrocha, arrocha com o pop dela, porra, afronta, é guerra. Afronta, é guerra. Vem pro baile funk, vem pro baile funk, vem pro baile funk. Arrocha, arrocha, arrocha, arrocha, arrocha. Bagulho é louco pra todas as mulheres. Ela dança a noite toda na pista, que mulher danada. Ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, bundinha não para. Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, bundinha não joga, joga, joga, joga, joga, joga, Aldaí, Aldaí, Playboy. Sexta-feira rotineira, eu e meu baseado zap zap. Uma proposta irrecusável, uísque com uma box e um sexo. Hoje é aniversário da Camila. Lisanda também, esposa do nosso grande amigo Kleber Muca. Lá de Marituba, Tom! Bora, Paulinho! Sapatinho! Alexei do pop dos camaradas. Quero uma forra, Alexei. Vem comigo! Sexta-feira rotineira, eu e meu baseado zap zap tocou uma proposta em rima. Meu maninho Barros da TF tá aqui com a gente, alô Tiaguinho Tormento! Bora Barros! Porra, vai, você tá porra, vai caralho, você tá porra, vai, você tá porra, vai caralho, você tá porra, vai, você tá porra, vai, toma, toma. Jéssica Rezende também tá aqui com a gente. Alô, Jéssica. Um abraço. Ellison. Alô, Hugo. Da família Janiel. Bora pra cima, Hugo. Hoje também é aniversário do Bruninho Demolidor, viu, Ellison? Sai do seu ladinho, maninho. Vai. Parabéns, maninho. Tudo de bom. Vai. Te dou pior cara de baixo pra cima e tu dá uma sentada de cima pra baixo. Te dou pior cara de baixo pra cima e tu dá uma sentada de cima pra baixo. Bora, bicha. Te rasga agora, viado. Seu amor me pegou. Você bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou. Ih, o viado brigou. A gente brigou. Os primeiros dias que são foda que bate saudade e a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. Disse que a tua também brigou e joga, joga, joga, joga que é gênio. Então joga, então joga o popô na piroca. Então joga, meu parceiro Mega Pack. Joga o popô na piroca. Galera do rock, então joga. Cadê o japa, cadê o japonês? Joga o popô na piroca. Então joga. É rock, porra. Joga o popô na piroca. Mega Pack, aquele abraço pra vocês, Zaga da Jaia, Pezão, Robinho, Alexandre, da Carretinha Pop Live. Si necesita reggaeton, dale, sigue bailando, mami, no pare, acércate a mi pantalón, dale, vamos a pegarnos como animales. Si necesita reggaeton, dale, sigue bailando, mami. E aí, bola? Acércate a mi pantalón, dale. GDK, maninho, galera da Kime. Bora, bola. Entra no meu ritmo. Cadê ele, hein? Bicho, ele tá de onda. O Rodrigo também, a Roberta. RR. E o Átila, promo. Átila, me dá uma moral, Átila. Bora que cão, anjinha. Dale, en esta disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, que paso te trae. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. E o nosso amigo Nivelto, o homem que liberou o voo do meio-dia em breve. Vamos pegando como animais. Eu vou deixar você imaginando. Oziel, Leandrinho de Marituba, tô. Ai, me deixa com as galas. Eu vou deixar você. Alô, Sidney Martins. Bora pra cima, Sidney Martins. Vamos bailar. Novinha do Papo Grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem. Eita novinha, tu tá rebolando bem. Eita novinha, tu tá rebolando bem. O GW que te chama, desafio pra lançado. Pra aquela que vai em cima, pra aquela que vai em paz. Vai em paz, vai em paz, vai em paz, vai em paz, vai em paz, vai em paz. Pra aquela que vai em paz, vai em paz, vai em paz, vai em paz. William Barbosa também tá com a gente, empresário Guilherme. Olha, menina. Tudo se exibindo. Esse é seu momento e faz o que eu tô te pedindo. Esse é seu momento e faz. Ellison. Vai contraindo, contraindo, vai contraindo, contraindo. Bate bunda, bunda, bate lá e quebra o palito. Contraindo, contraindo, vai contraindo, contraindo. Vai, vai, vai, vai. Faz o quiabo e o neto da CL, aí o bicho pega. Tá aí, ele tá, o neto da CL, tá aí? É, meu irmão. Vai! Bora que abre, bora que abre, bora que abre. Eu e você, você e eu. Bora detonando, maninho. Novinha do Papo Grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem. Eita novinha, tu tá rebolando bem. GW que te chama, desafio pra lançado. Pra aquela que vai em cima, pra aquela que vai em paz. Vai em paz, vai em paz, vai em paz, vai em paz. E aí, maninho Parazinho? Como é que é, brother? Levante as mãos e faz o S. Detona a metralhadora. Bora pegar a gata agora e dançar bem agarradinho de GLS, porque o pop é desse. O pop não é daqueles, não. Do rock. Ah, se você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, feriu meu coração, disse até que me amava e me deixou na solidão. Agora é tarde demais pra você dizer mudei. Não quero mais você, não volta atrás. Desculpe. Tá bom, mas tá bom. Hoje eu vou sair pra curtir com uma galera do rock. Deixar o som me levar e na batida. Super cínicos do pop. Galera, a do pá, meu irmão. Me levar. E aí, Júnior Alucinado? E os alucinados? Sou galera do pop. De novo, príncipe de medo. Você está tão longe, por que você não volta? Meu amor, te peço, meu amor, te peço. DJ Ellison. Estou ficando louca, só penso em você. Meu amor, tu és, meu amor, tu. E quem sabe solta a voz? À noite as estrelas iluminam meu quarto. Me sinto tão falando lá fora. Falando com a lua, peço teu amor. Só não vale chorar agora, Mateuzinho. É valendo, maninho. É o Júnior Alucinado, a rainha Sati, Alexandre da Marambaia e a primeira dama. E quem já viveu um amor a três. Passo noites em claro, com solidão ao meu lado, vendo suas fotos, como aguentar. Segura! Cai a noite, eu fico vendo estrelas, pensando em você. O Manisoba, o Dingo, galera com a gente, meu irmão! Entendo. O Bigola Pop e também Lucas Ribeiro. Fabi Ferreira. E toda a família tá portando. Que me faz chamar e chorar. Bora, meu gênio, bora, tô! No meio da noite eu te ligo pra... Dali, DJ Edson! Mas ninguém vai entender se eu contar essa história para alguém. Por isso sou... Vem pra mim, recreio! Quero me arriscar, sei que não é certo. Mas eu quero te perder, eu te amo. Vocês aqui no povo, viu? Amor, o que restou ficou pra trás. Mas vou sonhar e com a GDA vou me apaixonar. Um pouquinho de cada. Essa é a nossa família pop. Que estão com a gente todos os finais de semana. Sem só! Tem história pra ser contada aí! Alô, Everton! Já sabia que não me querias. Eu sabia que era só mentira. Tanto tempo que por ti perdi. Com promessa que não se cumpria. O amor problemático de nós dois. Como dói a espera de um telefonema. Imagina que sozinho. Bora, Nadia! A solidão de amar quem não te ama. E a família Eco! Amargura. Não entendeu? Não terá o que, porque me deixa. Que é que eu sou? O que é que eu sou? Parceiro por aqui, representando a BDJ, Baladinha dos Jurunas, valeu! Pressão, pressão, meu irmão! E essa aqui! Sabe por que eu voltei? Não tinha como viver na solidão sem você. Me aceite de novo. O meu amor. Rodrigo do Sindicato, Papito, Estelinha, galera Bela Modas aqui com a gente. E aí, maninho Éder? Dá um beijo aí no Matheus e no Bug. Pra te dar de presente. Venha. Dá uma panelinha essa equipe, meu irmão. Vem aqui. Vem amar. Bora, GDK! Só faz muito frio. Bora considerar. Cadê? Vale mais uma, Elison. Solte pico, se cair no ninho, a gente dá de solte pico, se cair no ninho, a gente dá de solte pico. Lua padrinha, meu pote. Alô, Idu! Vai pra ti! Verdade é o seguinte, é que o pop procura resgatar aquela nossa família pop que sempre deram apoio no movimento de aparelhagem. São os fã-clubes! Beijinho! Já tá em presente, alô Lourão! É o Louro Barra do Pop, considerado, garoto! O anão também tá ali, fala não! Pareceu, né, meu irmão? E a página virada. E com a equipe Picha Picha 28 do Tala eu vou ficar. Eu vou recomeçar e de você não. É, Gomaninho! E a página virada. Alô, Idu! O Idu! Idu, Idu é a família BDJ! Meu parceiro gringo, café dali. Dia 11, Alice Juninho. Agora vai pegar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. Cobra da Tatuá, a marca oficial da família Pop.